Bandeirantes, pega o sentido sul. Depois da USP, a Regis Bittencourt. Aí, toco direto, só para em Jacupiranga, em Cajati, e ali o barato foi a pampa. Cruza a divisa, bem-vindo ao Paraná. Olha, a placa é Curitiba, ah, vou parar. Família MDE, o Doc e o Valderrama. Nós naquele samba, o barato inflama. Hoje nem colo, que senão vai ser roça. Mas Dog deixa um salve pros trupe em Ponta Grossa. Descendo a serra, olha a placa lá em cima. Que maravilha, linda Santa Catarina. Passa em Joinville e para em Blumenau. Estrutação pela ódio, o movimento é mil grau. Lá os caras gostam de tomar vinho com coca, com freestyle e beatbox, nós curte até umas horas. Dá licença, rapa, de eu seguir minha trilha. Quero ver o pôr do sol, ainda hoje na ilha. Tô cruzando a ponte, a visão é tão linda. Vou tomar uma gelada e pousar em Floripa. O sol vem surgindo e a lua logo desce. Antes que ele apareça, quero tá em Porto Alegre. Com o White e o Tim e os trutão da Restinga. O camarão e o piá pra tomar uma no Guaíba. Avisa em Pelotas e também pro Fumanchu. Dessa vez não vai dar pra comer o churrasco. Um salve ao Rio Grande e suas periferias. Mas hoje vamos embora pra rever a família. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Levando a minha canção, nos lugares que eu passei. Trazendo a recordação e a saudade de vocês. Pegamos a Anhanguera, ainda no quintal de casa. Sumaré, Americana, Limeira e Araras. Coladinho com Leme, já vem Pirassununga. Cidades queridas que eu não esqueço nunca. De Porto a Ribeirão, aí é rapidinho. Não vejo a hora de chegar pra tomar um no Pinguim. Dá um abraço no Isaac, os cara do Consciência. E já toca pra Franca, que é na sequência. Só um fala belo e já quebrar pro Triângulo. Uberaba e Uberlândia, onde tem vários manos. Se quebrar pra direito, o destino é BH. Pra dar um abraço no Aldanima, dessa vez não dá. Tem que ir para Guari, direto pra Goiânia, onde a polícia é violenta uma vez, nós quase apanha. Terra do Encontro Nacional de Hip Hop. Quem comanda o vapor é nosso parceiro Fox. Um abraço ao Tocantins, mas dessa vez não dá pra ir. Em Goiânia parado, o negócio é tomar um caldo. Na cidade aí do lado, o som é um bate pesado. Tem Smurf, Discovery, CD Box e GOG. No entorno do DF, o movimento é forte. Continuo subindo, destino região norte. Chegamos em Rondônia, paramos em Porto Velho. Na Caxanga do Fama, lá o assunto é sério. Aqui vamos passar 15 dias a pampa. Vai ser Acre, Rondônia, Amapá e Amazonas. Agradeço ao pai, o dom da rima e da voz. Ó minha Santa Rita, rogai por nós. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Levando a minha canção, nos lugares que eu passei. Trazendo a recordação e a saudade de vocês. Outra semana é nós na ripa. Da Dom Pedro pra Dutra, Vale do Paraíba, Jacareí, mano Sérgio tá sempre trampando. Seguimos direto até São José dos Campos. Lá tem o Marquinho, truta veterano. Quebramos na Tamoia até São Sebastião. E aí, guerreiro, como é que é sangue bom? Foi bate e volta ligeiro, já tamo no fim da duta. Aqui é Rio de Janeiro, onde tem vários truta. Respeito tá as comuna e um salve pra Cuba. Mas vamos rasgando até o Espírito Santo, que o Marcelinho e os caras já tá tudo esperando. Tá na hora do rango, então vai, pé na tábua. Não podemos perder essa moqueca capixaba. Estilo cachorro magro, barriga cheia até na areia. Mas nós tem que vazar, que essas BR anda feia. Nós vamos na moral, na paz do Senhor. Que ele nos conduza até Salvador. Pra rever a Bahia, terra da minha mãezinha. Parar no Leandro e descansar uma carinha. Depois vamos pra Lagoas trombar o Afrânio. E lá em Sergipe, o Pedro Neto esperando. Ó, só que fica o Mauro na Paraíba. Esse Nordeste é grande, vai uns 30 dias. Sem ver, peguei no sono, a Leda veio me acordar. Quando dei fé, tava num bag em Belém do Pará. Ao Domingos e os cara do MBGC. Já que tamo, então vamos até o dia amanhecer. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Levando a minha canção, nos lugares que eu passei. Trazendo a recordação e a saudade de vocês. Olha o sol do Pernambuco brilhando no céu azul. Terra de Porto de Galinhas, Noronha e Maracatu. Mestre Salustiano e sua rabeca é sacanagem. 7 dias, 7 noites na praia de Boa Viagem. Momentos incríveis como lá no Ceará. Os rolês de busão, é, não pode parar. Hip hop de verdade, os debates, as favelas. Rádio comunitária, elas são a serviço dela. Tipo lá no Piauí, ô bebê, ó nós aqui. Lembra da água gelada que o Marques comentou? No rolê não fomos só, Rap Brasil acompanhou. Não tivemos sorte de ir pro Rio Grande. Grande do Norte. Mas não tem nada não, ainda é tempo, sangue bom. Do Piauí pro Maranhão, é um pulinho, vamos então. Dançar no bumbador e fazer rap com os meninos. Na terra do reggae, hey, hey, clã nordestino. Sorocaba é quase casa, aniversário todo ano. Lembrei de Cuiabá, mas já vou me desculpando. Pessoas e quebradas que trago no coração. Com certeza não cabem nos versos dessa canção. Imagina só a lista, mais de 80 cidades. Só no interior paulista, 28 de idade. Mas muito bem vividos, muito trecho corrido. Muitas vezes falei e muitas tenho ouvido. Hortolândia é nossa área, o Brasil é nossa casa. Deus é nosso guia, a gente vive na estrada. Quem procura acha e saboreia da sorte. Eu só tenho a agradecer por ser do face da morte. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Levando a minha canção, os lugares que eu passei, trazendo a recordação e a saudade de vocês. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Levando a minha canção, os lugares que eu passei, trazendo a recordação e a saudade de vocês. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Levando a minha canção nos lugares que eu passei, trazendo a recordação e a saudade de vocês.